dentro do teu coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. A batalha contra Bills, o deus da destruição, foi impressionante. Vegeta assistiu à transformação de Son Goku em deus super guerreiro e também ele deseja obter esse poder, treinando sem parar para o conseguir. Eu sou o mestre do Bills, Vegeta. Vegeta revelou o segredo da massa instantânea da Bulma e, maravilhado com aquela delícia, Whis aceitou levá-lo consigo e ser seu treinador. Entretanto, passou meio ano no planeta Terra. A Pan nasceu e o Son Goku vai treinar? Ah, oh, quem é a netinha mais linda do avô? Pan, sou teu avôzinho. Gudi, gudi, gu. Pai, está na hora de a Pan fazer uma sesta. Digo, digo, digo, digo. Pai, estás a ouvir? Tu estás a ouvir, pai? Ai. Já cheguei. Olá, querido. Como correram as coisas na universidade? Guti, guti, guti. A minha menina. Gohan, também tu. Há momentos em que ele é o papá da sua querida Pan. Outros é um professor académico de renome. Mas ele esconde a sua verdadeira identidade. Ele é o guerreiro que luta pela paz na Terra. O guerreiro intergaláctico. Hércules, tu não vais roubar o coração da minha filha. Hoje vais ter de enfrentar um guerreiro intergaláctico. Mas quem é que tu pensas que és? Estás a querer desafiar-me? Mostra o que vales, velhote. Eu nunca pensei que fosse tão fácil. Até com uma mão eu dou cabo de ti. Quem é o avôzinho preferido da Pan? Quem é? Quem é? Nada mal. Netinha! Pois nem com uma mão o avô Hércules consegue derrotar o papá Gohan. Queres apostar? Estão sempre naquilo. São piores que as crianças. Olá, Videl. Eu vim visitar a Pan. Mas o que é que vocês estão a fazer? Oi? Mãe, tu não podes chegar aqui e gritar dessa maneira. Tu não vês que pode ser perigoso? Eu é que sou perigosa! Atirarem uma bebê ao ar que mal consegue segurar a cabeça! Pronto, meu amor, já passou. Eles são tão maus. Oh, mãe, a Pan adora estas brincadeiras. Ela é filha de um verdadeiro guerreiro do espaço. E então não tem medo de nada. Mas será que só sabes dizer disparates? A lutarem feitos dois pirralhos à frente da menina. Por acaso tu queres que ela se transforme num guerreiro do espaço como o teu pai? Eu quero que a minha netinha seja uma menina bem educada e bem comportada. Educada e bem comportada? Desculpa, mas vou ter de discordar, Kika. Eu quero treinar a minha neta para ser uma grande lutadora de artes marciais e um dia ser a grande sucessora do avô. Artes marciais? A Pan tem o meu sangue e o sangue de Son Gohan. Ela vai ser uma grande guerreira. Já estou a vê-la a tornar-se a maior lutadora de artes marciais com milhares de aprendizes à volta dela. Pois fica já a saber que eu não vou deixar que isso aconteça nunca. Como não vais deixar? Vamos lá ter calma, por favor. Qual calma, qual quê? Até o Son Goku já compreendeu. Deixou os treinos e agora trabalha a sério no campo. Podem dizer o que quiserem, seus totós, mas a minha neta não vai aprender a lutar. Ui, está cá um calor. A menina vai querer cortar? Sim, quer cortar as pontas e dar um jeitinho à franja. Fica marcado para 1 da tarde, pode ser? Mas o que é que se está a passar? Estão-se a meter comigo? Como é que vocês se atrevem? Opa, eu não consigo acertar-me. Vocês vão ver o que acontece a quem bate no meu carro. Não perdem pela demora. Fizeste umas manobras perigosas, Bulma. Mas que... Podias ter provocado um acidente grave. Krilin? Então sempre conseguiste passar no exame para a polícia? Sim, passei, mas ainda chumbei algumas vezes. Olha que bom para ti! Parabéns! Muito obrigado, a sério. Deixemo-nos de conversas. Agradeço muito a tua cooperação, mas o teu comportamento ao volante é agressivo e perigoso. Mas quem se mete entre a mulher e o seu cabeleireiro acaba por ter aquilo que merece, não achas? Vá lá, tu não podes reagir dessa forma, Bulma. Continuas a mesma de sempre. Toma. Hã? O que é isso? Uma multa por excesso de velocidade e condução perigosa. Hã? Tu cancela, mas é esta multa, estás a ouvir? Fui eu que apanhei estes dois ladrões. Devias agradecer-me, Krilin. É o Gohan. Estou? Hã? Está bem. Eu vou já para aí. Consegues ver alguma coisa? Está alguém? Abra a porta. Ela barricou-se ali dentro? Sim. Ela disse que nós não temos jeito nenhum para educar a Pan. Eu peço imensa desculpa. Eu não devia ter dito o que disse. Temos de lhes dar mais tempo para reconsiderarem. Fidel, o que é que tu queres? Para o futuro da tua filha Pan. Tu já sabes que podes contar comigo para ajudar na educação da Pan. Mas tu é que decides o que queres. Eu não estou a fazer pressão. Atenção. Por favor, perdoe-me. Podes pedir à Kika para ir abrir a porta. Não vale a pena falar com ela quando está assim. Ela não dá ouvidos, Hércules. Tenta falar com ela, Krilin, por favor. Eu... É mais fácil dizer do que fazer. Eu posso tentar convencê-la. Bulma, Bulma! Com uma condição. Tens de esquecer a multa por excesso de velocidade. Isso não pode ser. Eu resolvi um problema que a polícia nunca conseguiria resolver. Não há nada mais justo a fazer. Não interessa. Vais pagá-las, amigo da onça. Kika, abre a porta, é a Bulma. Tens toda a razão. Os homens fazem tudo o que querem sem nos dar satisfações. Eu fico furiosa, passada. Não é verdade. Eu não sei se isto é algum problema dos super guerreiros, mas o Vegeta também ignorou a minha vontade quando o Trunks nasceu. Os super guerreiros não são nada sensíveis aos nossos problemas. Olha, Videl, eu sei que ela tem sangue de super guerreiro, mas queres mesmo que ela seja lutadora de artes marciais? Eu preciso de pensar. Eu conheci o Son Gohan quando era lutadora de artes marciais. Claro que eu gostava que ela se comportasse como uma menina, mas tudo bem. O que eu quero realmente é que a minha filha seja feliz a fazer o que lhe apetece. Eu concordo contigo, Kika. A Pam vai ficar bem. O Son Gohan é um professor excelente e o Son Goku não vai para o trabalho de campo. Olha para o meu Vegeta. Ficou tão entusiasmado por ir treinar com o Whis que há 6 meses que não tenho notícias dele. É que não me diz nada, nem um postalinho, nem uma mensagem, nada. Como é que é? Como é que é possível? O Vegeta não regressa à Terra há mais de 6 meses? Esqueci-me de te dizer que o Vegeta... O Vegeta foi treinar com o Whis. Eu fui-se embora para ser treinado pelo Whis. Eu não fazia ideia. Então o Whis é o treinador de artes marciais do Bills? Pois, eu também não fazia ideia nenhuma. Aquele penteadinho nunca me enganou. Sabia que era mestre em artes marciais. Diz-me uma coisa, Bulma. Tu sabes quando é que o Whis volta à Terra? Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, que no fundo é se ele me pode treinar. Ele esteve cá há pouco tempo e só regressa à Terra daqui a 1 mês ou 2, eu não sei, não faço ideia. Infelizmente eu não posso esperar tanto tempo. Tu por acaso sabes como posso entrar em contacto com ele? Son Goku, qual é a tua ideia? Estás tão desesperado para treinar que deitas abaixo a parede da casa do teu filho. Olha que eu não vou permitir, meu menino! És mesmo um péssimo avô! Son Goku, não podes tentar localizar a força vital do Vegeta. Se o conseguires localizar, podes usar a técnica de teletransporte. Eu nem me tinha lembrado disso. É escusado. Não o consigo localizar. Talvez ele esteja demasiado longe. Vou ter mesmo de esperar. Notícias do Whis? Ainda não! Ele já apareceu? Mas que chato! Há novidades? Son Goku! Leva isto. Quando o Whis aparecer, eu telefono-te. Assim podes parar de me chatear de uma vez por todas. É que já estou a ficar farda. Tu não te esqueças de me ligar. Fica descansado. Para que é que precisas de um telemóvel? Estava só... É para a Pan. A Bulma quer fazer uma festa surpresa para a nossa neta e ela não quer que o Son Gohan saiba. E assim pode telefonar-me. Está bem. Afinal, parece que és um grande avô, Son Goku. Claro que é, Kika. Mas por que é que tu ainda não lhe falaste do treino? Bem... Ainda nada. Nada de nada. Olá, aqui tens as compras que me pediste. Obrigada, meu amor. És um querido como sempre. Son Goku, olha o teu filho, Son Gohan. Pai, pai. Mãe, passa-se alguma coisa com o pai? Deve andar. andar à procura de prendas para a neta online. O Sangoku é um avô muito cuidadoso. Então será que isso quer dizer? Ainda nada. Hã? Hã? Finalmente, Bulma. Sim, ah. Sim, está bem. Ok, porreiro. Mas que bom. Mas o que é que... Mas o que é que te apetece comer, Whis? Whis! Olá! Olá, Son Goku. Há quanto tempo que não nos víamos? Eu já sabia. O Vegeta, por acaso, não está a treinar contigo, Whis? É verdade. O Vegeta está a ser treinado por mim porque me deu a provar uma deliciosa comida. Mas será que tu me podias treinar também? Ah. Treina-me, por favor. Eu quero ser tão forte como o Bills. Por favor, Whis, leva-me contigo. Eu imploro-te. Sim, posso treinar-te. Hã? Hã? Ah! Tu tens a certeza? Absoluta. Parece-me que chegou à altura certa para ti, Son Goku. Mas para quê? Então eu posso ir mesmo contigo? Sim. Ótimo. Então, sem mais demoras, vamos andando. Vai com calminha, meu querido. Hã? Primeiro eu vou almoçar com a minha querida amiga Bulma. Foi por essa razão que eu decidi vir à Terra. Ah, não tem problema nenhum. Eu fico à espera, então. É na boa, não te preocupes. Vai lá, mas é comer à vontadinha. Então, vamos, miga. Sim, sim. Mas porquê que disseste que chegou à altura certa? Por acaso tu ouviste-me dizer uma coisa dessas? Finalmente, um treinador à altura. Mal posso esperar. Ai, ai, se a mãe descobre, o pai não vai chegar vivo ao treino. Então pega-se numa fatia fininha de carne, passa-se em água a ferver e é só comer. Já me estou a babar todo. Ai, deve ser tão bom. Já acabaste? Hã? Não vês que eu ainda não meti nada à boca? Está bem, eu fico ali à espera. Este rapaz é muito impaciente. Vamos lá provar esta iguaria. Ai, que maravilha. E agora, já acabaste? Hã? Querido, eu ainda não comecei. Ok, está bem. Ah. Mas não vais demorar muito tempo, pois não? E muda de cor em tudo! Que delícia! E agora, já está? Son Goku! Não? Se há coisa que eu detesto, é que me apressem quando eu estou a meio da minha refeição. Sim, sim, mas eu estou com pressa para ir treinar. Não percebeste que estás a perturbar a refeição do Whis? Depois não te queixes se ele não te quiser treinar. Vá, come lá à vontade, vá. Eu fico à espera ali. Até já. É chato que dói. O método de preparação é tão simples, mas mantém todos os sabores originais. É uma autêntica explosão na boca. Então, e agora? Já terminaste? Son Goku, a tua impaciência está a aborrecer-me seriamente. Já não tenho a certeza se quero mesmo treinar-te. Tu não podes estar a falar a sério. Tu disseste que eu podia ir contigo. Sim, eu disse isso, mas... Alto e para o baile! Hã? Kika! Ora, bolas! Son Goku! Desculpa, desculpa, desculpa, pai. Mas ela descobriu tudo. Mas que história de treino é essa? Nem penses que te deixo ir, meu menino. Bulma, tu tens de ajudar-me a convencê-lo. Então, Kika, não há motivo nenhum para tu ficares assim. São só alguns meses. Tu nem vais dar pela minha falta. Ai, são apenas alguns meses. É sempre a mesma conversa, mas desta vez nem penses que te deixo ir. Isso parece-me violência doméstica. Deixa-la ir treinar, então, mamãe. Não te metas na conversa dos adultos. Mãe, para. Tem calma. Ouve-me primeiro. Tem calma, mãe. Eu acho que é essencial que o pai desenvolva as suas capacidades para proteger a Terra. Eu faço o que é possível, mas no fim de contas, todos nós precisamos da força do pai. A verdade é mesmo essa, mãe. Não me venhas com conversas. Pelo bem-estar da Pano, Son Goku. Goku vai tornar-se um avô respeitado, trabalhador e dedicado à família. Por favor, Kika, para. Isto é só por alguns meses. Parece que a discussão está bem animada. Bem, amiga Bulma, eu tenho de ir andando. Obrigado pelo almoço. Oh, já te vais embora. Desculpa, Kika, mas eu vou com ele. Digas tu o que disseres. Eu preciso de treinar para me tornar ainda mais forte. Espera, espera por mim, Whis. Mais calma. Eu sou Goku. Sou Goku! Sou Goku! Ah? Mais uma vez deixou-me sozinha. Mas este é o meu Son Goku. Deixa-o ir treinar. Ele vai regressar a casa quando estiver cheio de fuminha. Ah? Então, Bulma, sempre vais organizar uma festa surpresa? Festa? Bem, já que falas nisso, vou organizar a festa das nossas vidas! Tu gostas de arriscar? Tens mesmo a certeza de que não vais ter problemas em casa? Sim. A Kika quando quer e quando pode, sabe ser compreensível. E sempre vai haver concurso de bingo? Mas é claro que vai! Não vou oferecer as bolas de cristal, mas vou arranjar uns prémios fantásticos! Pai, não te preocupes com a mãe. Vai e treina o mais que puderes. Eu sempre sonhei em vestir a minha netinha com um vestidinho de festa daqueles cor-de-rosa mesmo assim. A mãe é inacreditável. Sou eu, o Son Goku. Nem imaginam como o Vegeta está forte. Até parece outra pessoa. Metam-me a lutar contra o Bills ou a cortar a relva. Não interessa. Eu não vou perder. Os treinos são duros. Hã? Whis, ainda vamos ter de treinar muito? No próximo episódio de Dragon Ball Super, eu também já estou aqui. Começa o treino no planeta do Bills. Não percam o próximo episódio porque nós também não.